150, chama o seu oito. Fala, fala oito. Peço mal. 950. Fechou? Salvador, muito bom dia. Vamos dois cuidados. Agora 250, bom dia, eu estou fazendo uma nave. Uso autorizado na pista 0, vento 1,40 graus, 2 horas. É, fazer pouso, bom, 2 cuidados. Matheus Jéssica, naquele traço que eu falava anteriormente, agora 2 horas, 3.5 segundos, mantém a separação visual com ele. 3.0.4.0.8.2. 3.0.8.2, só então, 1.8, decimal, 9.5. 2.3. Azul 4082, final IRS. Azul 4082, é, próximo ao sistema, estima 309. Sistema 0, autorizado, volta 0011, 0011. Teste autorizado 4082. O teste da Golfo Azul, anteriormente, reportou o bando de 4 já com o final. Quer ficar patrulhado Azul 4082. Azul 4082, Chames 45, Liga Fox Flight, Chames 119. Romeu Fox Flight, 219, Azul 4083. atmosfera da 10, pronto. Boa, 9148, pista na 0, tudo lá da linha decolar, vento no 0 graus, no 2 graus. Pista na linha decolar, pista na 0, boa, 9148. Desça para 3 no pé, altina como 019, cancelada a recepção do nível da posição de papo. Janela 300, vem tudo agora, está 2-2-0 mais. 2-2-0 mais, 2-0 mais. 0-8, meu amor. 0-8, obrigado. Sete, uma 710, cruzado sobre a rua, na ponta nova, sem azulado. Saída Salvo 1, transição de Tóquio, para além do voo 360, bom dia. Salvo 1, Tóquio, Salvo 360, autorizado, voo 300 está autorizado a final do procedimento elétrico sobre o 0, que separa 3 e 100, altina 1019, vai subir traço na aproximação agora 12 horas 8 milhas, passando a posição Duna, Boeing 737-800, iniciando a redução 1-7-0. Relativo, 2.100, autorizado para o procedimento de 1709, segue número 262, a 0. 2, chama 3, 1, 1, 8, decimal, 9, 5. 3895, voo 962, dado, pode anotar mais. Bom, bom dia, voo 962, meia dois, estado de Estado, INS, salva zero. Voo 962, voo 1809, estado, pista 9 graus, 1109. Estado bom, salva zero, voo 1962, com ajuste 1009. Estacionada 200, chama esse retorno com 8, decimal 9, 5. 8, volta lá, vai. Sou Salvador, bom dia, estacionada 200, foi nessa, pessoal. Estacionada 200, boa, transmite 1099, deixando a pessoa só, guardando pista livre. Vai, pista livre, 200. Chama agora o centro do Recife, 125, decimal 1, caso negativo 128, decimal 3. Primária, 125, decimal 1, secundária, 128, decimal 3. 178 dessa via, chegada por meio de 11 para nível 1, 050. Sinalia 200, Charles 1500, fique na Fox Trot, chame 219. Fox Trot, 219, é 2004. Check, informe decolagem autorizada, pista 17, o vento 140 graus, 09 nós. Salvador, 13745, aproximando ponte 0 pronto. Lugar Belém, mantém pistão 0, 13745. Ali mantém 0, 13745. Chega aqui no fórum do Código 0, deixa controle do seu avião, 0, 0, 08. Chão, uma boa tarde, bom trabalho. Boa. Uniforme, contato radar na decolagem, suba e saída São Romo para nível 400. Subiu via a gestão de altitude da chegada, vista para 2.000 pés, altímetro 1019. Está cruzada a versão 2, ficha 0, reporte do prisão. Tipo de colagem autorizada, pistão 0, vento 950 graus, 909. Iniciando no 0, tá 3745. Eu vou fora da barra, na escuta, César Eco. 3378, para essa informação, a sudoeste de Luna. Temos helicóptero, Rádio 44, 110, 93 graus, que eu vou te ligar. 10-3-3-7-8 graus. Passou frente, 3745. 3745, 4 3. 356, bom dia, você via chegada Romero de Uno para o nível de 0050. Eu não sei se como zero vai ser gente hoje direto e papo. Obrigado, completo EDS 76, chame torre 193, moral 5. 2245, EDS, tudo aqui, bom. Certo. Aí, Salvador, muito boa tarde, está 3378, EDS, é isso aí, contigo. 3378, boa tarde, Pato Gavistado, Chico 309, Pouso Antônio Velho Pista 0, Vento 1, 2010, 1011. Pouso Antônio Velho, 3378. O Whisky Yankee Uniforme, chama de Centro Recife, frequência 1251, alterno 28.35. Meia, boa tarde, dessa via chegada com mais de Uno para o nível de voo 060. a gente só nós dois, né, achamos dois animais. Chama agora o centro de Recife em 125-1, alterna 128-35. 125-1, 128-35, 3756. Puxa, leva 6356, considera a instituição de Tapi, desça para 2000 pés, após o Tapi Buna, e vai ser aqui autorizado, altímetro 019, reporte do corredor. Cruzado, direto para presente, está 3436, desça para 3000 pés, altímetro 019. Cancelado a gestão de Tupuzio, 6, Rui Soa do Piazza e reporte com a 15.000 fora. Apenas para informá-lo, a fila oeste de Duna, estamos dedicados para 510 minutos de segurança do segmento. É o Arte 94. Entrato, 6350. Charlie Alpha Fox, está firme o pouso em Salvador ou em Rimar? A 3436 informe de cada? 260 no momento, né? Eu uso para 2109, número 2, da 3436. Sete reduzindo para 2109, 3436, obrigado. Boa tarde, voo 250. Voo 250, condições de decolagem e parada? Ação ativa, 250. Autorizado de imediato, pista 1-0, linha decolar, vento nos 50 graus, 1-0 mais, voo 1-250. Linha decolagem parada, 250. Copiado, Serra Azul, ESO. Trabalho 3, Ela 356, completa já essa sua e chame torre 193, Moral 5. Desejo na segunda. Bom dia, novo Xanemeia 356, estabilizado. O Xanemeia 356, com sua aproximação, fazendo pista livre, 37 na agulhinha. Sempre aguardo, mestre, 56. Autorizado a essa sua pista no zero, reporte do prisão. Autorizado, S3, pista no zero, vai chamar no localizador para 356, estado pistão agora para os outros lados, vento na 71 graus, 09 nós, altímetro 1-0, 1-9. Livre pouso, pistão no 0, 6-3-5-0. 3466, estabilizou? Tema seu, senhor, estabilizado no ILS. Obrigado, chame torre 198 do sinal 95. 295, completa com a torre, 343000, obrigado, bom dia. É. Tiago Alfa Fox, prossiga na proa da rotatória, regendo a proa do Ceasa, aguarda na transferência de conduta agora. Alfa Fox. Chama 6356 no solo 27, chama 2019. Fazendo a voz. De Salvador, uma boa tarde, tran 3436. Passo Simbra, baixar trabalho. Avistado, pista na zero para autorizado, vento 90 graus, 909. Altímetro na 09. Ajustado 909, tem livre pouso na pista 10, 34, 36. Chame 4 e 5, tem 1, 2, 6, 8, 5, alterna 1, 2, 5, 4, 5. 2, 2, 5, 2, 5. Agora eu cruzo a seguir pátio 3 via Kilo. Fica atento ao balizador, vai realizar sua posição. Arco Matheus, via Kilo, está prosseguindo, segue a Rocosa. Azul 4463, pistola 0 do código, autorizado, vento no 40 graus, 1 0 9. E o decolagem está cheirando 0 do 4431. Azul 4463, 1110, na São Bruno. Azul 4463,